seguir por via aérea, aérea, vai seguir por via aérea, aérea, aérea, vai seguir. Baú das Recordações. Thank you.

vamos beber, depois cantar em voz alta, que o vinho da Claria faz animar toda a malta. Vamos beber, depois cantar em voz alta. Fado, o lugar do fadista. E já chegamos ao tempo do fado, lugar do fadista, e vamos agora recordar Alfredo Marceneiro com a música Três Gerações. E depois vamos ficar com outra magnífica voz do fado, que é a Cidália Moreira, Meia-noite e uma guitarra. Espero que você esteja a gostar deste Portugal Musical. O meu intuito é levar até si o melhor que consigo e o melhor que sei. E acima de tudo, tentar fazer com que você recorde grandes músicas que foram feitas em Portugal e que hoje em dia já não se recordam assim muito bem, mas o quanto sabe bem recordar. Já alguém diria na música que recordar é viver, e neste caso, recordar é viver grandes tempos em que você passou ao som destas grandes músicas. Então, já sabe, se tiver alguma crítica, algum apelo, algum elogio a fazer, pode fazê-lo para amador.leandro@gmail.com. Este é o endereço do meu e-mail e do meu MSN. Esteja à vontade e sinta-se com a coragem de ter que fazer alguma crítica, porque é nas críticas que a gente muda, é nas críticas que a gente se torna melhor, sabendo aceitá-las e sabendo corrigi-las. Então, vamos à música. Com lítima expressão e voz sem poder, hei de cumprir no mundo a minha sorte. Alfredo Marceneiro, toda a vida, para cantar fado até à morte. Alfredo Marceneiro, toda a vida, para cantar o fado até à morte. Orgulho-me de ser em toda a parte português e fadista verdadeiro. Eu que me chamo Alfredo Eduardo, sou para toda a gente o marceneiro. Eu que me chamo Alfredo Eduardo, sou para toda a gente o marceneiro. Este apelido em mim que pouco vale, da minha honestidade é forte indício. Sou marceneiro, sim, porque trabalho, marceneiro no fado e no ofício. Sou marceneiro, sim, porque trabalho, marceneiro no fado e no ofício. Ao fado consagrei a vida inteira, e há muito por direito de conquista. Sou fadista, mas há a minha maneira, há a maneira melhor de ser fadista. Sou fadista, mas há a minha maneira, há a maneira melhor de ser fadista. E se alguém duvidar, cravo uma espada, sem dono uma guitarra para crer. A alma da guitarra mutilada, dentro da minha alma há de gemer. A alma da guitarra mutilada, dentro da minha alma há de gemer. Thank you. de uma guitarra, meia vida por viver, e a saudade que se agarra ao cantar de uma mulher. Meia noite, uma guitarra, meia vida por viver. Ruas mais sombrias, passa o tempo, passou serenatas de outros dias, e a voz do tempo cantou. Nas ruas mais sombrias, passa o tempo, passou a loucura sem sentido. Caminhar por onde vou, viver é estar-se perdido, morrer é estar onde estou. É loucura sem sentido, caminhar por onde vou. Meia-noite a meio da vida, meia vida por viver. Guitarra triste, esquecida, que ninguém sabe entender. Meia-noite, meio da vida, meia vida por viver. Meia-noite, é meio da vida. E agora vou levar até si mais algumas recordações do fado. Vamos começar por ouvir António Severino, Montanha Azul. Quem é que não se recorda deste grande tema musical? Estou-me a referir àqueles mais velhos, claro. Àqueles que têm idade de ser meus pais e meus avós, porque os mais jovens reconheço que não se dedicam muito à música portuguesa. Mas infelizmente o que é bom é o que faz tum tum tum tum tum e por aí fora. E depois de António Severino, vamos ficar com a música da Beatriz Costa. E para terminar a sequência de fados e terminar este bloco, esta rubrica, o lugar do fadista, tempo do fado, lugar do fadista, vamos terminar com uma voz bem jovem do fado também, que é a Carminho. E ela vai nos levar a Senhora da Nazaré. E é assim que terminamos o nosso espaço do fado. Vamos então juntos agora a uns breves minutos de fado. Meu Deus.

vesti-me de solidão. Melhor da música portuguesa na internet. Para trás ficou a melancolia do fado, vamos agora revitar, vamos todos bailar ao som da música mais atual, da música feita em Portugal, claro. Vamos ficar agora com Bombocomania, que é uma música das bombocas, e depois vamos ficar com o Diapasão, Ela é Minha Companheira, e Ela é Minha Companheira, claro, a música. Então espero que vocês todos estejam a desfrutar deste bom ambiente que eu tento proporcionar para você tentar arrebitar, recordar e vitalizar ao som da música portuguesa. Então, está na companhia de Leandro Amadora. Yeah. estar em palco, seja lá onde for. Cantamos para toda a gente, com ternura e muito amor. Cantamos para o mundo fora, com a voz do coração. E quando cantam connosco, é carinho que nos dão. Bombocão mania, a moda pegou. Bombocão mania, a malta gostou. Bombocão mania, veio para ficar. Bombocão mania, não irá parar. Mais terno que um dia encontrei. Tu esse será o amor mais fraterno que sempre serei. Tu, esse serás para sempre querida no meu coração. Tu, esse serás o mundo, a vida, a minha paixão. Tu, esse serás o beijo mais terno que um dia. E agora vamos ficar com a voz do Paulo Ribeiro com a música Camas Separadas. E este Paulo Ribeiro é o vocalista dos Banda Lusa. Depois vamos ficar com as latinas, Um Beijinho Português. Aproveito a mandar esta música do Beijinho Português para todos que ouvem este programa, não só em Portugal, mas sim além fronteiras. Todos os imigrantes que labutam no seu dia-a-dia pelo estrangeiro para terem e conseguirem um pouco mais de qualidade na sua vida, porque isto em Portugal está muito, mas muito negro. Faz-me lembrar aquela música do Dino Meira, Negro Destino. E se calhar é esse mesmo o destino que nos que se aproxima, é mesmo um destino negro. Mas para que isto não fique tão negro, é melhor irmos à música. Nossos filhos, tu não estarias mais comigo. Entre nós já não existe mais amor. Na verdade já não somos mais amigos. Foi um erro este nosso casamento. Só o divórcio poderia resolver. Porém não quero porque penso nas crianças. Elas não tiveram culpa de nascer. Teremos que morar na mesma casa, dormir em camas separadas, até que os nossos filhos cresçam e cada um possa seguir a sua estrada. Para que nunca tenham traumas desta vida, evitar no futuro grande dor. Na frente deles vou chamar-te de querida e tu vais me chamar de meu amor. Camas separadas, beijo sem calor. Camas separadas, fim do nosso amor. Que morar na mesma casa, dormir em camas separadas, até que os nossos filhos cresçam e cada um possa seguir a sua estrada. Para que nunca tenham traumas desta vida, evitar no futuro grande dor. Na frente deles vou chamar-te de querida e tu vais-me chamar de meu amor. Camas separadas, beijo sem calor. Camas separadas, fim do nosso amor. Camas separadas, beijo sem calor. Separadas, beijo sem calor. na música portuguesa, o sucesso passa aqui. Beija um, beija dois e beija três. Como é gostoso um beijinho português. Beija um, beija dois e beija três. Como é gostoso um beijinho português. Eu fui alma desfolhada para as bandas do Ribatejo. Eu fui alma desfolhada para as bandas do Ribatejo. Quem pegasse a desgarrada e teria que dar um beijo. Quem pegasse a desgarrada teria que dar um beijo. Ah, beija um, beija dois e beija três. Como é gostoso um beijinho português. Ah, beija um, beija dois e beija três. Como é gostoso um beijinho português. Era bom na desgarrada e melhor no seu beijinho. Ai, beija um, beija dois e beija três. Como é gostoso um beijinho português. Ai, beija um, beija dois e beija três. Como é gostoso um beijinho português. Passou-se uma noite inteira a cantar a desgarrada. Passou-se uma noite desfolhada. Ficámos na brincadeira e não se fez a desfolhada. Ai, beija um, beija dois e beija três. Como é gostoso um beijinho português. Ai, beija um, beija dois e beija três. Como é gostoso um beijinho português. Ai, beija um, beija dois e beija três. Como é gostoso um beijinho português. Beija um, beija dois e beija três. Como é gostoso um beijinho português. Ah, beija um, beija dois e beija três. Como é gostoso um beijinho português. Ah, beija um, beija dois e beija três. Como é gostoso um beijinho português. E chegamos ao momento mais triste do programa, são as despedidas. Foi um prazer estar aqui consigo e levar até si mais uma hora de boa música portuguesa. Esteve na companhia de Leandro Amador aqui na sua rádio preferida. E então vamos terminar com a música do Graciano Saga, com a música Minha Cunhada. E então, para todos, até dois, 8 dias, se Deus quiser.